Maria lá no jardim. Quando Jesus orou assim: Ah, meu Pai, ah, meu Pai, ai, passe esse cálice de mim. Ali Jesus foi conduzido à presença de Pilatos, e a turba gritava: Crucificai-o. Como um cordeiro não se queixou, a crueldade ele aceitou, sofrendo grande amor. A terra tremeu, o sol escureceu, não pôde contemplar. A terra estremeceu, o sol não deu. Abaixo protestou, Jesus deu o brado e expirou. A terra tremeu, o sol escureceu, não pôde desamparaste.